E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 17. Eu sou o seu host, que não dá bons exemplos, o Jeff. E eu estou acompanhando por pessoas muito mais sensatas do que eu, o Jomon. Tem dúvidas. Tá mal a sensatez pra tá melhor. E o Lucas. 1, 2, 3, estou aqui outra vez. O cara tá mandando ver. Próximo podcast você vai falar 1, 2, 3, 4, Lucas? Aí, assim, continuar, né? Principalmente. Ai, meu Deus. Bom, e aí, pessoal, vocês estão bem? Vocês querem falar alguma coisa? Como é que tá? Não, eu quero mandar um meia-culpa que no último podcast, no último Karaokê 64, eu falei aqui que não ia comprar o jogo. O Jeff e o Lucas me deram dicas de não comprar o jogo. E como vocês perceberam pela conjugação do verbo, eu comprei o jogo. Gostou do jogo, pelo menos? Muito bom, muito bom. One Piece Prey Terrors 4 tá de parabéns. Então tá bom, então não tenho o que reclamar. Tudo bem, filho, mas não faça mais isso. foi complicado. Agora, e lançou Sakura Wars, então agora eu tô com 2 jogos de PS4, mais 2 jogos de PS4 na lista de jogos que eu não terminei esse ano. Mas irei terminá-los. Um dia. Mas peraí, você quer comprar outro já? Não. É porque é só mais um. Tipo, é mais um que desde que o coronavírus chegou aí, o Covid-19, e eu estou em quarentena, já foram 3 jogos a preço full do PS4, né? A vida não é fácil. Enquanto isso, eu tô jogando um monte de coisa free aqui que tá saindo. Não que eu me sinta bem, mas... A preço super full porque você pagou em dólar, né? Isso aí. Não. Tudo real brasileiro. Porque em dólar não dá. Ah, então tá bom. Pagou barato. Que cuzão. Você com essa moeda um pouco melhor valorizada. Não é valorizada, pô. Moeda que não muda, né? Tudo bem. É bom, e você, né? Jeff? Eu falei aqui, tô fazendo coisa errada aqui, não copiei, mas é solidão do Japão. Eu acho que agora vai ter a Golden Week, é um dos poucos dias que eu tenho folga, assim, tipo, sei lá, uns 4, 5 dias, porque aqui eu não tenho férias. Então, tá me servindo pra aliviar um pouco o estresse, que pra mim, sei lá, né, quarentena, esses negócios aqui, pelo menos na cidade onde eu tô, não existe. E eu acho que eu só vou falar uma coisa, que eu fiquei assistindo muito sério ultimamente. Eu vi a Última Dança, é assim que traduz? Eu não sei. Eu não sei. Não sei como... o documentário do Michael Jordan, do Bulls de 96, ou o do último título do Chicago. Eu achei bem legal. Assisti também Afterlife, segunda temporada, que é um drama britânico de um cara tentando se recuperar da morte da esposa. Eu acho bem engraçado. É triste, mas é engraçado. E também eu vi a série Losers, que eu achei bem legal nesse tempo de coronavírus, que retrata... Eu vejo muita gente que tá reprisando muito coisa antiga dos esportes, a série Losers, ela trata das histórias dos perdedores. O que é mais legal ou mais engraçado, porque é dos vencedores, todo mundo lembra. Isso tudo é naquele serviço de streaming, ô Jeff? Eu assisti no Netflix isso aí, tudo isso aí na Netflix. Não tentei falar o nome, mas não adiantou. Nossa, mas... o Jeff falou um monte de coisa interessante e legal. Aí tudo que eu tenho pra falar aqui, nossa, comecei a jogar Fortnite, sabe? Pô, vitória na vida, Lucas. Mas eu imagino, tipo, a recomendação do Jeff é tudo coisa de esporte, né? No comentário, porque eu acho que não é a primeira vez que ele fala de um. A não ser que ele esteja repetindo, tá vendo os outros episódios de documentário, que eu lembro que já teve um de corredor. Foi Drive to Survive. Afterlife é drama, né? Ah, tá. Quase acertei tudo. 2 de 3, né? Enfim, mas olha pelo lado bom, Lucas. A sua situação é muito melhor, cara. Você ficou, no mínimo, 10 anos mais jovem jogando Fortnite. Ouviu a mãe dele sendo xingado também. Você vai poder conversar, sei lá, com a minha sobrinha e vai sentir no mesmo nível, né? No mesmo nível, nossa. Porque a gente aqui é a geração velha que vê esses jogos e fala meh. Eu ainda falo meh. Eu tô jogando com uns amigos aí que o pessoal só joga isso muitas vezes. Eu falei, deixa eu dar uma chance pro negócio. Eu ainda acho meio ruim. Eu tenho uma história com essa coisa de Fortnite que eu tentei também jogar, porque eu tinha um amigo da faculdade, ele jogou e me chamou, né? Chamou eu e outro cara. Aí colou nós dois com esse cara. E aí ele puxou um amigo dele do Fortnite. E aí o amigo dele no Fortnite, só, ele abriu o microfone e só veio aquela voz fina da juventude, muito jovem, assim, só um moleque com 11 anos. Mano, eu não conseguia parar de dar risada, velho. Não conseguia, eu já fui aquele lado, o lado da voz fina do outro lado do microfone. Mas eu não conseguia parar de dar risada. Ó, eu já fui o lado da voz fina, só que eu não tinha microfone pra falar, hein? Então, não passei vergonha online. Eu usava TeamSpeak, então eu já tive aí os meus problemas. Eu acho que eu não passei essa situação porque na minha época não tinha internet. E porque videogame não... videogame pro público inteiro não é tão acessível assim. E era eu com a voz fina e todo mundo tinha voz fina e ninguém se comunicava porque não tinha jogo online. Na minha época, em Wii, a gente se comunicava atirando na parede no Medalha de Honra. Será que você ia falar daquela porcaria de Wii Voice, não sei, Wii Speaker lá? Não. Eu juro pra você, era tiro na parede. A gente trocava friend code atirando na parede. Não é possível. Eu não tô brincando, mas tudo bem. Eu sei, é triste, é triste. Ai, ai. Chegava um cara aleatório e começava a atirar em tudo e ferrava toda a conversa. Não tem mais diálogo aqui. Ei, vamos lá, Jeff. Vamos, dá pra ver que Fortnite é um assunto super quente aqui, a gente não consegue calar a boca. Tá, eu vou começar a leitura de comentários pelo comentário do Karaoke 64, número 16. Comentários entre 18 de abril e 24 de abril. E o primeiro comentário, eu mando um abraço, porque é um amigo meu do colegial que eu indiquei o podcast e ele veio comentar. O Lucas, e aí eu não consigo ler o nome dele, Troibit, eu espero que eu tenha pego a cola certa. Você conhece o cara, não sabe o sobrenome, João. Lê o sobrenome dele, é difícil o sobrenome dele. Eu ia falar, tipo, do Overwatch, o Torbjorn lá, que é o anão lá. Não, mas você já deve ter perguntado, né? Então, eu pergunto, só que esses... É tipo o meu nome. Meu nome tem um CH no final que ninguém sabe como pronunciar o CH no final. Então, são problemas de nomes complicados. Você esquece. E porque eu chamava ele pelo outro sobrenome dele no colégio. Então, tem esse problema também. Ah, entendi. Não, mas é que o problema do seu nome é porque você não tem nome, né? Você só tem apelido. Só tem apelido. É só o Jomon, acabou, é isso. É aqui o comentário dele. Ei, na opinião de vocês, a franquia Digimon é bem aproveitada? Desde pequeno eu espero um jogo que nunca existiu. Lógico, tirando os animes mais antigos, que são clássicos, sinto que o resto sempre deixa a desejar. Por exemplo, comentaram sobre Pokémon no cast, e por mais que o Pokémon Sword and Shield tenha seus problemas, os jogos de Pokémon em si têm sua proposta base, e isso minimamente é atendido. Já Digimon, vejo que nunca teve proposta. Aí ele mandou um hashtag Team Coca. Eu não consigo responder esse negócio porque eu não acompanho Digimon, então... Eu não sei... Acompanho Digimon daqui? O quê? Só eu acompanho Digimon? O Mario faz falta nesse momento. É, acho que é só você aqui. Mas eu vejo um pessoalzinho no meu Twitter, às vezes, jogando e elogiando uns jogos recentes. E é mais isso. É que eu não sei a proposta de Digimon, né? Colecionar também bichos digitais lá. Sim, sim. É que assim, eu acho que Digimon em questão de franquia, meio que é perdido, assim. Porque eles começaram antes... Fica a dúvida, mas acho que começaram um pouco antes de Pokémon, só que eles começaram como Tamagotchi, né? Aí foi pra videogame, foi pra PS1. O Digimon World, e aí, junto com o Digimon World, teve um pouco depois, teve o anime. Né? O Digimon World, ele precede o anime. E a ideia do jogo do Digimon World era meio de Tamagotchi também, o bichinho ficar fazendo cocô e todas essas coisas. E morre, e aí você tem um próximo e todas essas coisas. Então, acho que Digimon fica com essa ideia de, tipo, de ser Tamagotchi, aí a galera jogou Pokémon, aí tinha uma galera que queria RPG de Pokémon, aí os caras do Digimon queriam fazer alguma coisa também pra pegar esse fanbase de Pokémon. E aí eles tentam fazer RPG, e aí eles nunca se decidem se eles vão querer continuar RPG ou Tamagotchi. Então, acho que... Fala. Eu acho que Digimon é uma franquia mal aproveitada. Tipo, eu não conheço, mas eu sei que tem muita gente que reconhece, sei lá, o Agumon. Ah, como é que é? É, o Agumon. Então, acho que eles poderiam fazer uma coisa melhor, sei lá, poderiam mais ganhar dinheiro em cima do pessoal que assistia isso na época, que virou um pouco, né? Teve um barulho, assim. Teve sim, uma coisa sim. Tomar sombra de Pokémon. Só que eu acho que com relação a colecionar, sei lá, que nem monstrinhos, pelo menos num desenho a premissa não era essa, né? Não, então, era você com o seu parceiro, né? É um só, né? Então você não capturava ninguém, você só batia nos que te ameaçava, né? Então acho que fica meio perdido nesse sentido, porque se você vai fazer que nem Pokémon, você vai ter que criar monstros novos. Você pode até dar uma desculpa, falar que você tá capturando agora e exigir você estar sempre, sei lá, com o seu parceiro. Mas aí você fica com meio que orçamento limitado, digamos, tipo, você não vai ser uma Pokémon Company que vai, sei lá, fazer 100 monstrinhos novos a cada, sei lá, 3 anos. Então acho que eles ficam nessa do, tipo, não tem direção pra onde eles correrem. Mas... E até Digimon, tipo, em questão de bicho, assim, eu sou um cara que... Eu não sou um cara que acompanha, não sou um super fã de Digimon, assim, não tenho tudo decorado, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais que a média em questão de saber o nome dos bichos, né? E não tem, assim, não tem uma Digidex, né? Não tem, tipo, igual Pokédex, porque os caras, eles colocam, tira bicho o tempo inteiro, muda a linha evolutiva de bicho, eles fazem assim, o que o cara que pegou faz, sabe? Eles não têm nenhuma supervisão sobre a franquia. Não tem algo totalmente estabelecido, né? Fica. Sim. Não é fixo, entendi. Tem umas coisas, assim, tem coisa na história que é estabelecida, assim, e normalmente eles tentam reutilizar. Mas até isso, realmente, eu não tinha pensado nisso, mas o anime, ele é dissonante com o jogo, né? Porque o jogo, normalmente, eles querem que você veja mais bichinhos, fique com mais bichinhos, não sei o quê. E o anime não propõe isso, não, é totalmente diferente, sabe? Então, realmente, é bem estranha a franquia. Eu lembro pouquíssimo dos nomes dos Digimon. Eu assisti pouco anime também. Agumon e Angemon, não sei o quê. Eu Sim, tem isso. acho que a saída seria você tentar, sei lá, pega a franquia. Entrega na mão da Level 5, faz um monte de. Faz um desenho, faz um monte de brinquedo e faz um jogo, sei lá, medíocre. Aí Nossa. tenta pegar as crianças e os adultos nostálgicos que vão comprar o Agumon pros filhos. Acho que já deu tempo pra esse pessoal que na época assistia e não tinha um puto de dinheiro e agora eles estão ricos e talvez alguns com filhos e se revitaliza a franquia assim. Ah, eu Mas. acho que a Bandai tá fazendo isso, né? Porque tem um anime do Digimon e eles estão tentando lançar aquele Digimon Survivor. E a gente não anunciou aqui, mas foi atrasado já. De novo? Vai ter que dar na mão dos experientes, velho. Level 5 é o que há, velho. É o que sabe tirar dinheiro de criança. E Ou de do pai da adulto. criança. Segredo é esse. E faz muito gachapon. Uma Sucesso. boa dica, uma boa dica. Eu não sei se tem gachapon de Digimon, aí eu fico a desejar a informação aí. E é isso, um beijo na bunda. E o próximo comentário é do Gian Madri. Olá, pessoal, tudo bem? Sobre as perguntas referentes à acessibilidade dos controles. Sim, eu era dessa e tive que passar a aprender a usar a mão esquerda. Não tem problema perguntar, não. Aí ele mostrou a linguinha. Obrigado pela resposta, que eu nunca sei quando eu sou extrapolado. E quando eu percebo que eu fui extrapolado, eu já falei e aí eu só fico na vergonha. Igual deu para perceber em alguns podcasts já. Eu acho que quando você vai com educação não tem problema. Ah, não sei. É que nem você falou, o ponto de cada um é muito diferente, né? Então é. Tá, mas tudo bem, mas se você vai pelo menos educadamente, você tá curioso, você não quer só, tipo, rir da pessoa, você não quer. Tipo, a pergunta não tem malícia, entendeu? Ah, sim. É, faz sentido. Ponto é esse. É, dois. No meu caso, os analógicos deslocados são melhores, principalmente o direito sendo a parte de baixo, para não correr o risco de eu apertar sem querer os botões quando meu polegar escorrega do analógico. Os botões na parte de cima fazem com que eu só aperte quando eu tenho a intenção de apertar, mas isso creio que varia de acordo com a limitação de cada um. E ele mandou um cuidado com a festa, Jeff. A festa foi tomar todos os cuidados. Vai ser um dia depois da gente parar de trabalhar, então é como se fosse mais um dia de serviço. Tudo bem. E eu lembrei qual foi o controle que eu tava confundindo. O que tem os dois em cima é o do Wii U. Eu não sou do Switch também, tem? Eu tô procurando. Não, do Switch é. Não, o Pro não, ele imita, assim. É parecido com o Xbox que tem o digital em cruz, assim, junto com o analógico direito. Sim, Os dois. o do Wii U, os dois são em cima. É, o Pro do Wii, os dois são em cima. É, então era esse que eu tava confundindo lá, que eu tava falando bosta do de 360. O do Switch é o cachorrinho com o olho caído. Então, o que sacaneou o Jean mais foi o do Yu. Eu acho que o problema é onde fica... Acho que não é nem se é em cima ou embaixo. Acho que do Yu não tinha tanto problema. O problema é onde a posição da sua mão fica, né? Que, tipo, eu fico revoltado quando as pessoas falam que controle do PlayStation é o melhor controle do mundo, porque a posição tá errada. Você tá com o dedo esticado muito pra baixo, né? Acho que... Eu não sei. Quando você tá mexendo no analógico. É, quando você tá mexendo no analógico, você vê que a função lá é pra apertar os botões, eu não sei. Eu sei que a posição da mão fica diferente, entendeu? Eu não vou querer cagar a regra aqui. É claro que cada um gosta do seu controle, mas é o jeito que você segura no coisa, anatomicamente, você faz uma... Você coloca o seu polegar numa posição diferente pra apertar os botões, que é a parte principal, né? Sim, pra mexer o personagem, né? É, então geralmente você compromete em algum lugar, né? Então eu prefiro que comprometa na segunda câmera do que no botão onde você vai apertar, né? Onde vai ser o mais usado. Lucas, sem comentário sobre isso? Sem hate no controle do PlayStation? Ah, eu não tenho muito hate, não. Acho que realmente cada um gosta do seu. Mas o meu preferido talvez ainda é o do GameCube. Eu acho muito legal a pegada dele. Eu não gosto do GameCube que ele não tem um botão lá de cima, né? Acho que não tem o R. Que ele R1. Tem só o Z. É. Ele tem um Z de um lado, mas não tem do outro lado, né? Que esse botão não é espelhado. Isso aí é meio ferrado. Mas eu também gosto. Eu gosto bastante do controle GameCube. Eu acho que o melhor mesmo, eu fico no Pro Controller. Eu gosto bastante do Pro Controller do Switch. Do Xbox, eu acho que a Microsoft conseguiu puxar o melhor do GameCube no controle deles. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Ah, o do Xbox é bom, sim. E agora eu vou mudar os comentários para os do Nintendo 3, número 207. Última DLC de Super Mario Maker 2 e Dia da Terra em Animal Crossing New Horizons. E o primeiro comentário daqui é do Rodney Vino Orellana. Olá, amigos, tudo bem? Cadê o Mario? Tomara que não esteja doente. Se sente a falta dele. Eu já ia falar que Mario. É uma boa pegadinha. mas o Mario, ele tá ausente por problemas pessoais? Eu não sei como falar isso. Eu não trabalho em recursos humanos. Particulares, pessoais, tanto faz. É, o Mario tá com um problema aí. Se ele quiser, quando ele voltar, ele... Boa. Mas ele tá tudo bem. Ele pelo menos ele não falou pra gente se ele tá espirrando muito. Então, acho que não tá. É, por outra parte, curti muito os eventos que tem vindo pro Animal Crossing. Mas só tenho jogado offline, pois tem muitos picaretas que vêm pra zoar a tua ilha. Além de que, na minha opinião, é muita... Oh, pera um pouco. Pera, fala. Como é que você zoa a ilha se você não é melhor amigo? É, então, dá pra correr em cima das plantas e puxar as tuas flores, dá pra fazer isso. É, dá pra pegar as coisas no chão, né? Se você deixa suas turnips expostas também, alguém pode ir lá e surrupiar. Sim, é, mas, então, se você joga turnip dentro de casa, já não dá pra pegar. Então, tipo, você tem que jogar no chão mesmo, na rua, assim. Eu acho que se o cara começa a zoar também, se você der um home e desligar o jogo, não salva as coisas. Sim, sim. Aí, cadê ele? Falou aqui, além de que, na minha opinião, é muita filha da putagem, os caras estarem pedindo absurdos, só pra visitarem as ilhas deles e conseguir bom preços nos nabos ou villagers raros. Então, é aquela coisa, é meio que lei da oferta e procura, né? Como o jogo tá nesse... tá explodindo aí, tá, tem muita gente jogando, e então os caras, eles estão preços mais altos, tem muito mais cara que normalmente não estaria no... Não é da comunidade Animal Crossing que fica jogando o ano inteiro, porque, sei lá, eu lembro que eu participei... Não participei, né? Eu ficava lendo a comunidade do Reddit de Animal Crossing. E é uma das coisas mais tranquilas e fofas que você vê, assim. Mas agora, como tá todo mundo jogando, aí tá, tipo, bagulho falando de dinheiro, stonks, não sei o quê. A galera tá bem mais capitalista, né? Antes eu tava vendo uma galera quando era... Tava faltando ainda um ano pro New Horizons, a galera tava lá, ah, olha meu villager. Ah, eu comprei meu 3DS hoje, olha meu villager. E falando essas coisas. Então, acho que é da época, né? Eu posso falar que discordo do Rodney e isso é meio que também a proposta do jogo? Ser capitalista? É. Eu não consigo negar. Acho que faz parte do Animal Crossing ser capitalismo. Até porque ganhar dinheiro, se você fazer do jeito que eles querem, é um processo muito lento. Aí você tem, sei lá, as pessoas que É, provavelmente quem tá oferecendo aí, o jeito mais fácil é tá viajando no tempo. Então eles se aproveitam disso e te dá a saída fácil. Querer pagar ou não, aí é de você. É você medir o quanto vale o seu tempo. Acho que não tem problema pedir. O problema é você entrar nesse mundo e, sei lá, comprar as coisas sem dinheiro. Senão, deixa o cara vender e deixa o cara comprar se quiser. O cara só tá pedindo. Eu acho que cai com o tempo, de qualquer forma. Mas tá pesado o negócio desse jogo. Tem gente cobrando dinheiro de verdade no que mais os tickets. E tem uns villagers aí, acho que tem um gatinho com roupa lá de terno, acho que Raymond é o nome. Que, meu, se alguém tá com esse vizinho se mudando, a galera cobra uma quantia absurda no negócio. E tem gente comprando. Então, tudo bem, né? Então, esse é o problema. O problema é que tem gente comprando, né? Então. Aí os caras já levantou, já subiu o olho. Eu só achei engraçado que a proposta do Animal Crossing é meio que você se mudar pra um lugar que você não conhece a galera e aprende a lidar. E hoje em dia, tipo, você moldando a tua ilha, assim, com as pessoas que você quer no seu clubinho. Não, isso eu acho bizarro. Tipo, eu expulso quem eu não gosto, eu não amo. Não, assim, né? Cada um, né? No final. Outra proposta é você fazer Sim. seu paraíso, né? E o seu paraíso pode ser só com os amigos que você gosta, você não gosta de conhecer ninguém novo. E aí você chama todo mundo de feio e só pega lá os 10 que você quer. Então talvez seja uma parte que a Nintendo vendeu desse jeito também. Pra vender os amiibos os bonequinhos de amiibo, as cartinhas. Resumindo, deixa os caras vender e se quiser, compra. E se não quiser ver esse negócio, sei lá, cria uma comunidade sem monetização. Mas eu acho, tipo, assim, fazendo a propaganda, no nosso Discord do Estação 64, tá. O Boteco 64 tá ok, assim, a gente pede pra galera dar 10%, né, quando vai fazer essas coisas de turnips, porque é um trabalho você abrir sua ilha pra deixar pessoas entrarem, né, você abre por código e deixa estranhos entrarem, então a gente fala, dá uns 10% pra dar aquele benefício, né, pro cara abrir, pra você incentivar a pessoa a abrir a ilha. Mas assim, vão discutindo aqui, ali. A Celeste tá na minha ilha, abre. Então, tipo, varia do lugar. Se você vai num lugar com muita gente, a quantidade de você encontrar gente mais picareta é maior, obviamente. Acho que de novo é transação. É contrato, é a natureza do jogo capitalista. Meu Deus. E além disso, eu queria perguntar a mesma opinião sobre o vazamento do plot de The Last of Us 2. Fora os spoilers, acho que o verdadeiro problema é a razão da informação ter vazado. Tem que ver com a. Pera aí, com a exploração laboral que ocorreu no desenvolvimento do jogo, que desta vez foi muito mais pesada. Tinha a intenção de comprar o game, porém a partir de agora pensaria duas vezes antes de comprar um game que tenha tido crunch tão forte como este. Até mais. Eu não vi, eu não sabia que o plot vazou. Vazou o plot? Vazou. No Twitter foi até tipo um chororô, assim, com razão, né? Porque tem aquelas coisas idiotas de guerra de console, então o pessoal que vai pegar o spoiler desse jogo e vai colocar pra todo mundo ver em todos os lugares. Sim. E eu não sabia da questão do crunching, mas do spoiler sim. Tá. Não, esse Então, jogo comentaram que o final foi bastante crunch. o cara vazou porque ele tava puto, porque trabalhou demais, é isso? Aparentemente, pelo comentário do Rodney, foi isso. O cara quebrou um contrato pesado aí. Então, acho que a primeira coisa que tem que ver é se essa informação é verdadeira. Tipo, se o cara que tá falando é verdade. Acho que pode julgar. A gente pode falar que provavelmente é verdade, mas você não pode ter essa certeza. Sim. Mas se isso influencia na sua opinião se você vai comprar ou não, eu acho que se isso te incomoda, eu não compro o jogo. Eu acho que cada um tem os seus valores. Se você não quer incentivar esse tipo de coisa, não compra mesmo o jogo. Acho bem bacana quem tem esse, digamos, bom senso, que eu Essa, falo que sei lá, bússola moral, sei lá, eu não lembro, compasso moral. que eu confesso que se fosse no meu caso, eu ia falar, dane-se, eu quero o jogo. Mas se você consegue segurar, né, eu aplaudo esse tipo de atitude, assim. De novo, eu não faço esse tipo de coisa, mas admiro quem tem esse controle. Sim. Eu não vou comprar mesmo porque eu não gostei do primeiro, então tudo bem. Mas é complicado Last of Us porque é um jogo bem. podem falar que não, que o gameplay leva muito. O gameplay é legal, mas só que a história era mais, assim, né? Era, tipo, aquele jogo narrativo. Então, se vazou a narrativa, é meio complicada, né? Matou, né? Cagou tudo, né? Cagou tudo. Pelo menos não pra gente, né? Que a gente não sabia. Um não sabia que não foi vazado. O outro também não viu. Então, pra gente, eu não sabia do crunch, tá, mas pra mim, tô cagando. Eu não sei de nada. Eu não quero saber. Assim, eu ainda pretendo um dia jogar o The Last of Us 2, pegar numa promoção aí, não no lançamento. Então, eu fico feliz que eles estão falando nas redes sociais. Olha só, mais um ponto positivo. Tô alheio ao mundo. Só tem a ganhar. Resumindo. Seja ignorante. Isso é bom. O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Eu também concordo que Mario Maker 2 poderia ser um game brilhante. Se de tempos em tempos a Nintendo desenvolvesse as novas fases e agora novos mundos. Eu não curto criar, gosto mesmo de jogar. E achar fases e mundos que sejam bem desenvolvidos é que é o verdadeiro desafio desse game. Eu concordo plenamente, cara. Aquelas fases de Kaizona nem perto de achar uma fase boa nessa porcaria. Acho que a pior merda é realmente, assim, gente que não sabe fazer tela, mas é gente que é folgada, é meio sádica, sabe? Às vezes a pessoa até sabe fazer uma tela ok, mas aí você pula e bate no bloco invisível e cai no buraco, e você, pô, estragou a experiência inteira, sabe? Ai, ai, ai, que lixo. Então, não tem nenhum lugar que faça essa curação? Tipo, deve ter, é que eu não tenho, acho que, nenhuma vontade de procurar essas curações. Procurar o curação. Curação. Eu não sei. Curadores. Eu acho que eu inventei a palavra curação a partir de curadores. Mas não tem ninguém que faz uma curadoria? Pronto, agora falei o português correto. Acho que se você entrar em comunidades por aí de Mario Maker, tem um pessoal dedicado, aí você dá pra achar umas coisas bacanas. Mas aí é aquela coisa. É um esforço a mais que você tá fazendo que o jogo deveria fazer pra você, sabe? Sim, não é só clicar no Switch e só jogar. É, eu chego cansado do trabalho, eu quero ligar meu Mario Maker e jogar uma fase legal. Mas não, eu tenho que passar por 3 ruins antes de achar uma que eu vou falar, nossa, essa aqui é legal. Concordo. Já estamos na mesma página. É, eu tenho dúvida, acho que mesmo se existisse, isso ia ser um trabalho tão fodido que acho que não tem jeito, acho que não tem solução, na verdade. E o próximo comentário é do, deixa eu ver se tá certo, é do Ian Araújo. Fala, pessoal, como vocês estão? Como vai a parte emocional de vocês passando por essa quarentena? Ixi, cara, difícil, hein? Acho que essa é a melhor semana, porque eu tô de foda. O Jeff tá de boa. O Jeff tá bom. Eu tô melhor do que, não sei, talvez melhor do que a média. Eu só tenho de vez em quando alguma vontade de sair gritando, mas é raro, assim, raro. É, de boa, né? Eu vou conversar que eu tô meio zoado. Eu tô meio zoado mesmo. Mas, assim, bola pra frente, vamos aprender a lidar, e é isso aí, meu. Então, eu tenho mais problema, assim, é aquela coisa, eu vou me expor um pouco aqui, fico mais em pânico quando eu começo a espirrar ou tossir, porque, assim, eu sou gripado sempre, eu já falei aqui, tipo, dá uma gripe nova, eu tô pegando gripe pra caramba, assim, inclusive, eu tava espirrando ontem, tava espirrando anteontem, E várias vezes aí já nessas semanas que a gente tá em quarentena. Então sempre que eu começo a ficar zoado, eu já começo a medir a temperatura. Porque se bater dois sintomas, aí eu já vou me isolar. Porque eu não, e eu já vou ficar mal porque talvez seja tarde demais pra minha família pra não pegar, né? Uhum. É pra você mais delicado mesmo, né? É, exatamente. Isso que me deixa o pior, assim. É olhar e falar isso. Mas assim, tipo, tirando isso, eu olho e falo, ficar enfurnado dentro de casa, pra mim, é meio que normal. Então, tipo, é óbvio, eu quero, às vezes, sair pro shopping, quero sair, tipo, só pra espairecer um pouco e não vou poder, mas uhum. É menos, é um impacto a menos. Ah, pra mim é bem zoado, porque eu tô fazendo home office trabalho, aí eu terminei o trabalho, tô na mesma mesa e começo a jogar, sabe? Putz, não tô saindo dessa cadeira, cara, tô aqui, tipo, enfiado em casa há muito tempo. Mas você troca a roupa ou você fica com a minha roupa? Eu deveria trocar, né? Tem dia que quando tem reunião por vídeo eu ponho uma roupinha mais formal, né? Então, é aquela coisa, eu já falei, acho que... Por cima? Mundo. Só por cima. Não, cima é por cima, mas eu fico de shorts, não fico de cueca, não. É a dica que eu sempre dou pra todo mundo, que um amigo meu, uma tia de um amigo meu faz essa coisa aí, ele falou que funciona pra ela. E aí, tipo, pra você tentar mudar a situação, assim, se você vai trabalhar no mesmo lugar, não tem como você mudar de lugar da casa... Né, você vai ter que trabalhar, sei lá, no seu quarto, das duas formas. Você se diverte no seu quarto, trabalha no seu quarto, só tem como fazer isso. É você se arrumar como se fosse sair, só que você fica sentado. E aí, pra pelo menos você ativar essa coisa, tipo, você forçar o seu cérebro e falar, ah, quando eu tô com a roupa de trabalho, é meu momento de trabalho. Quando eu tiro a roupa de trabalho, é meu momento de relaxamento. Pelo menos mudar alguma coisa na sua situação. É, faz sentido. Você não ficar de pijama nas duas e você ir com a mesma luz sempre, né? Sei lá, ligar a luz pode fazer diferença. E aí outra, você só uma luzinha, um abajur ligado, se você tá se divertindo, alguma coisa assim. Porque é, se ficar os dois, eu acho que fica muito... Você não, seu cérebro não sabe mais quando desligar, né? Do trabalho. Uhum. Posso falar os meus grandes problemas da quarentena? Fala. É que não dá pra ir no McDonald's. Eu me senti quando eu tinha 10 anos e eu morava em Rondônia e não tinha Mac. Aí quando meu pai tinha viagem a trabalho pra Brasília, eu pedia lanche do Mac. Aí vinha aquele lanche no avião, 3 horas, pra eu comer. Nossa! Você morava em Rondônia, Jeff? Morava. Morei uns 10 anos no norte. Nossa, cara. Aí, isso aí depois. Depois, se vocês quiserem ouvir depois, eu falo em outra história. Mas, McDonald's tá aberto só o drive-thru, né? E toda vez quando eu faço a conta de vou perder 40 minutos da minha vida ou vou comer um lanche, eu sempre prefiro a minha vida. E outra coisa que eu não sei, eu tô tendo um problema com a minha esposa, é que eu quero ligar o karaokê aqui do Switch, ela fala, não, não, não, não faz isso, não, senão vão xingar a gente de novo. De novo? Porque na minha cidade passada veio a reclamação da imobiliária, falando que tava fazendo muito barulho. E eu tô nessa, não posso cantar, não posso ser feliz, e os karaokês estão fechados e eu não posso nem me divertir dentro de casa, porque tem vizinho japonês filha da puta, que não deixa eu ser feliz. Ai, meu Deus, Jeff. Quem diria que o Jeff ia virar um viciado em karaokê, né? Eu sempre gostei de cantar, mas eu não sabia que eu não chutaria que eu ficaria a esse ponto de tipo, karaokê virou uma coisa que nem, sei lá, que nem videogame. Abstinência. Eu tenho que. De vez em quando eu sinto falta e tenho vontade de gritar. E aqui ele continuou em Araújo e falou: minha vida tá normal. Meu trabalho não lida com o público e trabalho ao lado de casa. Então meu chefe decidiu continuarmos trabalhando. É muito bom esse, meu chefe decidiu continuarmos. O melhor jeito de conjugar a opinião do chefe. Falar de videogame. Fala. Mas é bem isso, né? Tipo, a gente não decide nada, a gente só vai lá e trabalha. Sim, sim. Aí eu falo assim, ó, na minha opinião não era pra fazer isso, mas tudo bem. Não sou eu que tenho que... Na minha opinião não vale nada aqui, né? Tipo... Eu adoro esse tipo de decisão, porque se eu decidisse, eu falo, não, eu vou sair, eu quero ganhar meu dinheiro no final do mês, né? Só que aí, como a decisão não é sua, eu falei assim, ah, foda-se, velho. Na minha cabeça eu não trabalhava. Aí, com a opinião dos outros, tô cagando, velho. Vou lá e vou ganhar dinheiro. Mas vamos falar de videogame. Com relação à atualização de Mario Maker, a ideia é boa. Mas como comentado por vocês, acredito que será uma bagunça. Realmente, existem muitas telas que são mal feitas e falta criatividade. Isso já é uma verdade absoluta, já. Todo mundo aceitou. Sim. Mas o hype é mesmo. Mas o hype mesmo é Animal Crossing. Pelo menos eu estou muito viciada e tenho uma dúvida. O que cada um de vocês pensa sobre viagem no tempo? Já fizeram? São a favor? Por que existe tanto hate a respeito deste assunto? Eu não fiz. Não, eu sou, tipo, cada um a sua. Eu acho que essa é a minha opinião em geral. Eu também concordo. Assim. Eu não fiz. Eu falei que não fiz, né? Eu falei isso. Você não fez, eu também não fiz. Ah, tá. É que eu não sei se eu engoli ou não na hora, não, desculpa. Faz quem quiser, o jogo tá lá, se pode fazer isso, tudo bem. E eu acho que existe o hate porque tem pessoa que tem aquele sentimento de purista, de que, eu sou o fã verdadeiro que não viaja no tempo. E aí, por exemplo, eu tenho muitas horas de todos os dias pra pegar tal item, aí a outra pessoa consegue fazer em um dia pulando o tempo, É aquela invejinha, de certa forma, porque você vê a pessoa conseguindo um negócio de forma fácil e você se matando pra fazer um negócio. Mas, no final das contas, não muda, porque a proposta do jogo é, tipo, joga no seu tempo. É isso. Eu acho que o hate existe porque pela natureza do jogo. A Animal Crossing tem muita coisa de que você faz, de você criar alguma coisa e se exibir por causa disso. Aí quem viaja no tempo, obviamente, tem a sua vantagem. E o hate vem dos dois lados. É tanto o babaca que viaja no tempo e quer se mostrar e falar, ó, como minha ilha é fodona, quanto as pessoas que fazem no tempo normal e falar, ah, não conta porque você tá viajando no tempo. Do tipo, Purista. porque não foi a escolha do game designer. Foda-se o game designer, de verdade. Por exemplo, o game designer quer que você joga todo dia. Eu vou colocar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu parei de jogar jogo serviço. Tipo, que pra mim não faz sentido eu perder, sei lá, 5 ou 20 minutos por dia. Eu não gosto de encaixar isso na minha rotina. Eu parei de jogar até jogo mobile, sabe? Porque era bem isso. Tipo, ah, eu vou ficar os 5, 10 minutinhos e acabava ficando meia hora. Pela natureza viciante do assunto. Então, pra mim, Animal Crossing é muito melhor, sei lá, burstar em um final de semana e eu fico feliz. Ah, me dá uma felicidade. Então, ele encaixa. Eu já viajei no tempo, eu sou a favor, porque eu acho que o jogo é muito lento. Aí quando você fica jogando, sei lá, 6 horas num dia e você deixa o dia normal, você praticamente não progride. Eu tenho mais respeito, eu diria. Com a minha limitação de tempo da vida, do tempo que eu tenho para jogar. Então, para mim, é uma coisa mais saudável. Eu defendo assim, porque obviamente o game designer ele escolhe fazer a maioria das coisas em Animal Crossing truncado. E eu acho isso horrível para um jogo que poderia ser muito mais limpo. Você poderia, sei lá, vender com muito mais rapidez e ser mais feliz rápido, assim. Só que o cara quer te prender lá no espaço de tempo no mundo lento dele. Nesse eu acho que a crítica fica maior, sinceramente. Nesse jogo é bem mais lento que o padrão da série. Então, ele é um jogo viciante, mas é aquilo ali. Pra mim, isso deixa a experiência do jogo ruim. A escolha do game design de ser tão lento. Então, por isso que eu defendo, e essa é a minha posição. Do tipo, se você não tem. Se você tem, sei lá, suas meia hora por dia para jogar, vai lá, filho, seja feliz. Respeite esse tempo. Agora, se não tem, caga, velho. É só mudar o relógio do Switch, que é uma maneira de você tornar esse jogo. Que eu vou falar, me diverti jogando. Só que o tempo que eu menos me diverti foi quando eu tava jogando e respeitando o tempo e não tinha progresso. Sabe? Tipo, você se sente meio bosta. Eu acho que vai de cada um esse sentimento. Eu já curto já dia a dia ver o progresso. Se olha tipo mês passado em relação com o atual aqui, eu fico espantado até. É, não, Mas eu também gosto disso. deixa eu fazer uma pergunta. Vocês vão pra lugares onde o tempo não é real? Como assim? Eu não entendi também a pergunta. Vamos supor, ô Lucas, entra na minha ilha aí. Aqui é, sei lá, outubro, Ah, tipo, não, sei não, lá, não. julho. Então, eu faço uma mais, eu tento fazer uma mais, tipo, não fazer, não vender, assim, não que eu não tenho essa paciência também de ir em fórum e procurar isso aí, mas eu não vou em lugar que tá com mês diferente, no máximo, eu fui na ilha do Lucas, que o Lucas tá no norte, né, eu acho, então, no hemisfério norte, então fui lá, mas é porque, tipo, tava indo fazer outras coisas na ilha do Lucas e ele tava no hemisfério norte. Mas, assim, eu não vendo coisa a 1 milhão, porque eu sei que o dinheiro, obviamente, não foi conseguido, provavelmente, de forma legítima, né? Normalmente foi o cara que tá comprando as coisas a 1 milhão, 2 milhões, que superfaturou tudo, o cara fez viagem no tempo e tudo. Então, tipo, eu acho que eu jogo bem no pacing que o jogo quer. Eu jogo É porque totalmente no pacing do jogo. Minha opinião, quem usa os outros viajando no tempo para completar, sei lá, a Dex do peixinho é hipócrita, tá? Ah, Aí não, tá sim, eu eu. concordo, concordo. Você Ah, tá nem fez isso. usufruindo, você tá Eu não usufruindo. fiz. O máximo foi, acho que não da Shoei, que é outro, aí eu. Ah, eu tava no evento de pesca a gente fazendo junto, eu pesquei um novo e falei, ah, um novo, mas. Meu propósito não era, ah, vou aqui pra explorar tudo que é novo. Porque ela é sul e você é norte. Não, eu, tipo. Não, não, mas a diferença dos peixes é por causa disso, não por causa do mês. A diferença. Não é por mês, é só porque é o hemisfério mesmo. A estação, sim. Que eu tô tão acostumado a jogar com o norte que eu falei, ah, deixa eu continuar no norte nesse. Quero que dezembro esteja nevando na minha ilha. E cadê? Pá, pá, pá. Uma observação que tem é que não consegui acessar o servidor tal. Tá, o negócio do servidor Discord, eu mandei o e-mail, o comentário com o link certo. Desculpe-me pelo problema, peço de novo desculpas. E essa semana estava em call com os meus colegas e perguntaram o que eu estava jogando. Eu estava jogando Animal Crossing. Aí veio a situação que quero comentar. Eles me disseram que a Nintendo só faz jogo pra criança. Vocês já escutaram isso de alguém? Se sim, por que será que as pessoas dizem isso? E o que você responderia? Ó, só pra... Antes de abrir para os negócios, eu li esse comentário, aí teve uma videochamada que eu fiz com alguns amigos, e aí eu mostrei que eu tava jogando exatamente Animal Crossing, aí os caras comentaram, nossa André, você só joga essas coisas de criança. Então sim, já me disseram sobre isso, inclusive logo depois de ler o comentário. É, acho que todo mundo já... Não todo mundo, eu não vou generalizar, mas eu também já passei. É bem fatídico se você mostra para os outros que você gosta de Nintendo, eu acho. É, eu acho que se for um... Se você mostrar um jogo do Mario, a pessoa até aceita, né? Mas se você mostra, assim, Animal Crossing mesmo, que é um jogo com características muito fofinhas, né? A pessoa fala, nossa, tipo, é criança. Mas é aquela generalização besta que as pessoas fazem, porque jogos da Nintendo são mais pra público geral, né? É, então, é pra família. Eu acho, então, tipo, isso, quando o pessoal fala é pra criança, significa é pra família. É um jogo que não tem sangue, você não precisa ser adulto pra... Tipo, não tem a proibição pra adultos. É... Eu não acho isso, não. Eu acho que, eu acho que o julgamento é, pela, é pelo olhar. Né? Tipo, você olha, sei lá, você olha o Mario, você se aproxima muito mais de um desenho do que de, sei lá, quando você vê The Last of Us, que você aproxima muito mais de um filme, uma série. Acho que vai mais nesse, tipo, sei lá, a gente costuma assistir desenho quando criança, e depois quando a gente envelhece, a gente vai trocando e alguns, né? Não vou falar todo mundo. Mas acho que é mais nesse sentido, assim. E quando você vê essa afirmação, sim, você pode interpretar do jeito que o Gilmão falou. Se você quer uma métrica objetiva, é só você olhar o sistema de ratings da, sei lá, da América do Norte ou do Japão. Cada um tem o seu. Aí você vai ver que a classificação indicativa dá a idade. Na Europa é muito mais fácil, porque eles colocam mais no... Então, eu só acho que você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Tipo, você ter um... Sei lá, você ter um gosto... você ter uma preferência, assim, é só um gosto. E até eu acho, tipo... acho que é até independe, porque eu acho que é normal quando você chega numa fase mais adulta, com 18 anos, 20... Quando você é adulto, você também se interessa por... coisas assim, você não consegue só jogar Mario, você joga outras coisas, barra consome outras coisas, porque você também quer ver outros problemas que sejam relacionados a você, né, mais relacionados a você, né, porque Mario não vai fazer nenhuma desconstrução sobre a vida, nem nada, por exemplo. Mas eu acho, tipo, que quem joga coisa de criança, quem joga coisa pra família Mario, assim, quem não tem o preconceito, o cara, naturalmente, por ele não ter preconceito, ele se consumir muito mais coisa e estar tá aberto para mais experiência, eu acho que só tem a ganhar. Assim, tipo, é uma coisa que eu acho, eu uso na minha vida. Eu só tenho a ganhar se eu jogo, se eu assisto um desenho para uma criança, se o desenho for bom, eu assisto um desenho para criança, mas consigo assistir uma série que fala sobre prostituição e não sei o quê, isso que é uma coisa completa, ou sei lá, pessoa pensar em tirar a própria vida, que são temas completamente pesados, inclusive muitos adultos não conseguem consumir por problemas. Então, tipo, olha e fala, eu tenho uma ampla gama de coisas que eu posso consumir. Eu só tenho a ganhar. E eu acho que no final é até bom, né? Porque, sei lá, eu tô aqui jogando Animal Crossing, pô, passa de boa. Tipo, sei lá, a minha esposa que não joga tanto videogame, olha, ele tá jogando Animal Crossing. Não passa aquela situação de, nossa, isso aí é muito pesado. Tipo, sim. O dia que você tiver um filho, assim, você pode estar lá jogando Animal Crossing na frente dele. Você não vai precisar esconder essas coisas. É, se você vai jogar um Last of Us, é bom deixar a criança dormir. Porque senão ela vai ver uns órgãos saindo. Jogar um GTA, né? É, também, é. Pegando umas putas na rua, assim, ainda. É meio complicado. E vários palavrões, dependendo, né? Então, sim. É, então eu acho que só tem a ganhar. Quanto mais aberto for. Mas acho que a pergunta é porque, eu não sei se ele se incomoda por ter feito essa pergunta, mas é uma coisa que a gente tá acostumado, né, por gostar de Nintendo. Todos esses anos, acho que tá todo mundo aqui calejado, né, com esse tipo de argumento. Sim, absolutamente. Ah, totalmente, isso dá risada na hora até. É, você olha e fala, nem vale a pena discutir, você olha e fala, pois é, eu gosto de coisa de criança. Aí você continua, sabe, você tá se divertindo, não é mentira. No final não é uma mentira. E também tem, assim, eu não devia continuar o assunto tanto, mas também tem que a gente coloca a coisa de criança como pejorativo, né? E no final não é pejorativo, né? Eu acho que quando fala, ah, isso é coisa de criança, o cara mesmo que fala, ele tá falando de um ponto de vista pejorativo. Só que você tem que tentar ignorar isso, sabe? Tem que ser não adulto, é um... tem que ser másculo do João, tem que ser músculo. E todos os termos aí são tudo benéfico pro jogo. Nossa, um jogo de adulto. Não, mano, não tem. Tem jogo de adulto bosta e tem jogo de criança bosta, sabe? E tem jogo de adulto bom e tem jogo de criança bom. Então não é, tipo, não exprime qualidade o termo. Posso fazer um meia-culpa aqui? Que eu também, eu falo mal dos jogos first party da Microsoft e eu uso um termo babaca também, que é jogo de macho. Jogo de macho. Mano, é só jogo seu foda, atira pra tudo quanto é lado e não sei o quê. Eu sou bem preconceituoso. Acho que nesse ponto eu devia me limitar mais, mas é a sensação que eu tenho. Ou é carrão, ou é tiro pra tudo quanto é lado. Eu tô sendo bem específico e falando de Forza, Halo e Gears. Sim. Aí eu junto esses três, que é o carro-chefe da Microsoft, e falo assim, mano, o que é isso, velho? Até que não é chefe, só o Crackdown 3 lá, você falou que é tipo soldado bombado dando tiro, não sei o quê. Então, vou falar que eu tenho. Apesar de gostar de Forza, apesar de gostar, a sensação que eu tenho quando eu tô jogando um Xbox títulos first party é que, nossa, eu sou um. Virei um, sei lá, tô com 18 anos querendo provar que eu sou macho. É toda aquela segurança da juventude. É, me sinto adolescentezinho, assim, querendo provar um ponto, por isso que... Jogando Fortnite, aí é criança mesmo. isso é verdade, é um bom ponto, a gente é muito preconceituoso com Fortnite. Mas é isso. Eu era, eu agora eu não sou mais. Comecei a jogar, então... Eu acho que o ponto é intercalar, né? É, tipo, assim, eu não consigo jogar muito, sei lá, muitos títulos da Microsoft, que aí eu tenho que lembrar que eu não sou adolescentezinho de merda, de novo. ai meu Deus. Todo mundo tem que abrir a cabeça. Todo mundo tem que perder preconceitos. Cadê? Deixa eu ver a continuação. E por último, pra finalizar, entre Pepsi e Coca, eu prefiro o suco natural. Faz 3 anos que não tomo refrigerante. Cuidem da saúde emocional e física, fiquem em casa. Espero de não esquecer de comentar no próximo cast, porque sempre esqueço. Não esquecerá. Abraços. E outro abraço aí, ó. É nóis. Ele falando do suco, eu lembrei do Yu Hakusho, do Toguro, falando. Prefiro suco de laranja. Mano, nossa. Vocês conseguem? O quê? Sei lá, comer uma comida junk food e falar, vou tomar um suquinho, velho. Nossa, eu não consigo. Ah, eu consigo, sim. Ah, eu não bebo, assim, eu perguntei, né, se eu bebo Coca e Pepsi. Eu gosto de Pepsi. Assim, quando eu vou beber junk food, beber junk food é foda. Eu vou pegar a gordura do hambúrguer e ficar dando uma chupadinha. Mas quando eu vou beber, às vezes eu pego água só. Água com gás, água normal. Água não, aí pesou, hein. Tem que ser só um suco, tá bom. Água não dá. Não, você é louco. A verdade, seja dita, é que acho que o refrigerante que eu mais bebo atualmente, assim, que é quando eu vou comer curry e lamen, essas coisas, eu peço Guaraná com laranja. É sempre isso. Tem que ser a Schweppes. Faz tempo que eu não bebo Schweppes. Nossa, faz muito tempo que eu não bebo Schweppes. Deu vontade, então, né? Pior que não. Então, eu criei, assim, sorte que eu não tenho mais costume de beber refrigerante. Tipo, bebo só nesses momentos aí. Mas quando eu vou comer alguma coisa fora, aí eu já peço, às vezes eu peço água só. Mas em casa, tipo, eu não bebo refrigerante. E não fico com vontade, assim. Eu acho gostoso, mas posso beber sem. Tipo, se eu não beber de hoje até morrer, não tem problema. Mas agora que eu falei, eu tô com vontade, né? Agora que eu falei que eu não vou beber. Deixa eu abrir a latinha aqui. O próximo comentário é do. O Jeff quer falar alguma coisa? Não, comenta semana que vem aí e lembra de cuidar da saúde que tá faltando na minha vida. Também. Preciso fazer algum exercício, sinceramente. René Augusto. O próximo comentário é do René Augusto. Fala, quarentenados. Tudo bem? Estamos bem. Parabéns ao Lucas por recuperar seu status de membro. Agora temos que ficar de olho no Mário. 2 faltas seguidas. Daqui a pouco ele vai virar convidado especial do podcast. Do Nintendo 3 eu não era especial, era do karaokê. Era do karaokê, o Mario tá virando dos dois. É. Então, complicado. Então, Eu espero que ele venha com uma desculpa muito boa. Sim, senão sim, sim. Virar... então, aí a desculpa vai ser tão pesada que a gente não vai conseguir fazer piada sobre. Aí fudeu, porque aí a gente tá já mal. É. Já vai se colocar numa posição ruim. É, com relação ao programa, achei bem interessante os updates de Super Mario Maker 2. Apesar de não jogar há muito tempo, vou tentar pelo menos criar um mundo com as minhas fases. Pela empolgação da turma, acho que vai ser bem difícil vermos o mundo da estação 64, né? Risos. É, a contribuição minha vai ser zero. Eu tentei já fazer uma fase uma vez, ficou uma merda. O pessoal veio até aqui em casa jogar. O Jomon, acho que jogou aquela merda daquela minha fase. Ah, é, eu só fiquei. Eu me diverti mais vendo os outros jogando, porque. É. Então, esse é outro problema. Eu não sou. Eu vou agora. Vou mostrar minha idade, minha jovem idade. É que eu não sei jogar direito Super Mario World. E pra trás, então. E nem Super Mario 64. Eu sou muito ruim no Super Mario 64 no original. Então eu não consigo me divertir tanto porque eu não tenho a habilidade necessária pra começar a jogar isso. É outro ponto aí que talvez me destrua no Mario Maker. Eu vou falar o seguinte, eu tô com o Lucas, tentei fazer uma fase, ficou merda, nem tive vergonha. Mas, se tiver o mundo do Estação 64, eu faço minha contribuição. Um dia vocês chegarem e fazerem, faz cada um uma fase aí. E não dá uma um fase mundo, merda. E não dá um mundo, tem que fazer dois. O mundo não pode ter só quatro fases? Acho que pode. Eu não sei. Eu não joguei o suficiente. Eu já desinstalei de passagem. Nossa, já pode ter três fases? Acredito que pode ter menos, sim. Pode ter duas, porque o Mario acho que não tem um jogo. Ou ele tem um jogo, eu não lembro, mas. Eu não lembro mais. Minha memória está ruim. Então vamos lá, Lucas. Então, os dois. Eu e você, fazer um mundo? Eu posso até fazer, mas minhas telas vão durar 10 segundos. Ah, tudo bem. É tela musical com música ruim ainda. Tocando música de Natal, né? Não, agora não, mas depois a gente bola alguma coisa, sei lá, quando eu tiver 10 anos de Mario Maker, aí eu e o Lucas a gente compromete a fazer. 10 anos de Mario Maker, quando tiver certeza que ninguém vai jogar. Só pra que fique claro, eu escondi as fitas de 64 na Blockbuster quando tinha uns 13 ou 14 anos. Hoje, com os meus 34, não faço nada parecido com isso, não. Essa é uma daquelas coisas que você só fazia quando era um adolescente inconsequente. Fala. Acho que já tava claro, né? Agora que você falou, tô na dúvida. Será que você... A gente deixou entender que a gente achou outra coisa? Eu não sei, velho. Bom, não sei. Eu vou falar a minha opinião, tá? Dei todo aquele negócio de moral no cast passado, mas agora eu vou falar. Fazer isso não é crime, tá? Tudo bem. Não é crime? É crime, lógico que não é crime. Não é crime, então. Não é crime. Você tá deixando a vida de alguém mais difícil, né? É moralmente só. É moralmente um crime. É moralmente errado, mas não é um crime. Se quiser fazer, pode fazer, né? O Jeff é muito bom aí, velho. A faculdade de Direito acabou com esse menino. Não pode fazer, velho. Não tem problema. Só, pelo amor de Deus, não precisa, né? Respondendo a pergunta do Jamon, dentre as duas opções eu prefiro Coca, mas meu refri favorito é a Fanta Uva, que é 8,80. Ou você ama ou você odeia, risos. Olha, ele é do time do Jefferson. Eu gosto de Fanta Uva, mas por ser tão tóxico, eu me sinto tão mal pensar em tomar um negócio que eu crio assim, um desgosto pelo refrigerante. Só é contraditório. Uma vez, Lucas. Por que foi tão mal? Eu não entendi. Eu não sei, eu acho a cor do negócio, eu olho, isso é muito radioativo. A cor do negócio. Eu queria ver a estimativa de vida de alguém que tomou, sei lá, um litro de Fanta Uva por dia e outro que tomou, sei lá, um litro de Guaraná. Quantos anos a mais essa... Olha, o cara que tomou Guaraná. Eu tô tendendo a achar que o de Guaraná vai viver um mês a mais, hein? Então um mês, Lucas. Não vale a pena. Um mês não. Um mês dá pra zerar uns vários jogos, pô. Não dá porque você vai estar no leito de morte, cara. Tu tá deitado lá, não consegue jogar nada. Dá pra escutar audiobook, então, um mês aí, ó. Mano, você vai querer escutar audiobook? Você tá na. Mano, eu não sei o que se passa na cabeça dessa pessoa. Nossa, um dia eu vou descobrir. Tá fazendo um futuro pra mim apocalíptico, vegetativo, porque eu tô na cama assim, escutando. Não, mano, mas. Você imagina, tipo, o que que você quer? Sei lá, eu acho que. Assim, na minha opinião, se fosse no meu último mês de vida, eu queria passar com a minha família, sabe? Fazer as coisas que eu gosto. Eu não quero evoluir intelectualmente. Agora foda-se, sabe? Agora eu tô pra morrer, porra. eu quero dizer que eu tô com o Lucas, que um mês faz diferença, Mas eu tô contra o Lucas que esse é um preconceito não comprovado da Fantaúba. Ah, boy, não sei, põe num micro-ondas que fica azul a bebida. O pessoal falava essa merda e até hoje eu acredito nessa bosta. É latinha de tutti-frutti, que é azul. Você não come. Os mequinhos, o quê? A gelatina de tutti-frutti é azul, né? O bagulho lá, os caras deixam azul. Tem que ser de morango, pô. A de morango é mais atrativa, pronto. Então, mas você não come de azul, aquela verde de limão, que é brilhante verde, você não come essa. A verde é boa, hein? Ó, Pô, mas a verde é natural, pô. Ou é natural, porque parece uma planta. Ai, eu tenho um preconceito com Fantaúva, assim. Ai, meu Deus. Tá bom. Agora qual que é preta, velho? O que você come preto na tua vida? Que? A coca é preta. O Fantaúva é roxa, sei lá, roxo escuro. Não tá meio que. Eu acabei de ser honesto, eu tenho um preconceito com Fantaúva. É só preconceito, então. É. Mas você gosta. Faz tanto tempo que eu não tomo que eu não sei ainda se eu gosto. Tá bom. Eu tô com muita saudade de Fantaúva do Brasil. Muita saudade. No dia feio no Brasil, eu comprei aquela piscina lá de. Tinha que entregar a camiseta e colocar dentro da camiseta uma Fantaúva. A gente não sabia disso, Jeff. É, parece besteira, mas sem zoar, velho. Faz diferença, velho. Aqui não tem, aí você fica com má vontade, velho. É, você sabe que é uma bosta, mas. Uma bosta de doces. Mas aqui no Japão, tipo, não tem doce igual o doce do Brasil. Aí você fica com mais vontade ainda. É, e ele aqui terminou com uma boa semana a todos e até o próximo episódio. E ele comentou o próprio comentário. Que falando aqui que escutei pouco a pouco o Esquina 64, onde vocês falaram sobre o top 5 dos jogos de 2019. Ó, ele escutou pouco a pouco, Jeff. Ah, então tá bom. Já me deixou feliz. Não foi em vão. Ano que vem. Ano que vem, já tô prometendo. Ano que vem a gente faz a mesma coisa, só que a gente pergunta antes pros ouvintes, né? A gente faz um top 5, a gente pergunta pros ouvintes e faz os comentários lá. Pode ser. No meu caso, eu joguei muitos jogos de 2018 e 2019. Celeste, Super Smash Bros. Ultimate, Taiko no Tatsujin, Duran and Fun, The Messenger. Mas se fosse pra fazer um top dos jogos lançados em 2019, o meu seria este. Em primeiro, Fire Emblem Three Houses. Em segundo, Pokémon Sword. E em terceiro, Super Mario Maker 2. São três jogos bons, mas eu acho que o Mario Maker 2 ali tá meio triste em último. Sword Shield também tá meio triste ali, mas tudo bem. Aí vai... Em segundo... É, eu também acho. Então, não, assim, eu vou falar, na Fire Emblem top show, aí o Sword and Shield, você já sabe onde tá a média. Abaixo do Sword and Shield é que tá ruim o jogo, tá mais ou menos. mas depende... Também depende do que ele jogou, né? Às vezes ele jogou mais coisa em outros consoles. É verdade, avalia tudo. É verdade. Não, eu vou... Esquece o que eu falei, vou concordar com o João. Terceiro lugar, coitado. Tá ali só porque. Só porque não tem o. Não tem o suficiente pra fazer a lista, assim. Veio um último, assim. Preencheu espaço. É, tudo bem. A gente faz rotação desse jeito também. Então é isso, Jeff. Pode. Eu acho que não tem nenhum comentário, eu espero que eu não tenha esquecido de nenhum. Eu vou conferir, mas pode ir terminando que eu vou conferindo aqui. Jeff. Vou conferir aqui ao vivo. Vamos lá, gente. Mas acho que não teve. Não teve no filme do Sonic. Gente, a gente fez um podcast. Sobre o filme do Sonic, ouçam lá. Deixa eu ver. E o checkpoint que a gente vai atrasar. É engraçado que eu falo, eu já vou falar, a gente fez um podcast e ninguém que participou tá aqui, né? Tudo bem. Sim. Mas a gente é equipe. Equipe 64. Ah, tá. Bom, então, quem vai fazer a pergunta, Lucas? Agora. Quem vai fazer a pergunta, Lucas? Peraí. De vocês dois. É um de vocês dois. Eu não Acho sei que quem é foi o Jeff que fez. Jeff Jamon, agora é a minha vez, né? Manda. Tá bom. Seguindo o espírito aí do comentário do Ian, qual o jogo mais adulto da Nintendo que vocês jogaram? Jogo mais adulto da Nintendo? Animal Crossing. Pode ser pra você. Tem pessoal que faz umas vilas aí de horror no Animal Crossing, pode te assustar, né? Não, é meu ponto Pinto, não é esse. Lá. É o jogo mais capitalista e real que eu tenho. Pode ser. Mas de vocês, qual que é? Vocês têm aí de cabeça? Deixa eu ver. Eu tô pensando em falar Mother 3. Ele não é adulto visualmente, mas ele lida com temas. Inclusive, ele usa uns temas meio complicados. Então, eu vou colocar Mother 3. Justo. Eu diria, acho que Zelda Majora's Mask. Eu acho que tem umas coisas meio perturbadoras naquele jogo lá. Por mais que ele não tenha nada... Não, é o jogo da depressão, basicamente, né? É o jogo sobre depressão. É, sim, sim. É Majora's Mask. Eu vou falar Punch-Out. Punch-Out. É um jogo racista demais. Você tem que aprender a lidar com preconceitos. Estereótipos. Ele realmente é. E você começa como um homem branco pobre do Bronx. É. Punch-Out tem uma mensagem muito boa. Não, tipo, estereotipa as coisas. É ruim, é feio. Mas... Eu pensava que era Bata em estrangeiros, velho. Mas no videogame, seja feliz. Seja feliz. Não, não pode. Não pode, Jeff. Não pode. Mesmo no videogame, não pode. Ah, não. Pelo amor de Deus, irmão. Você pegava lá, principalmente Punch-Out de Wii, você soltava os jab com o emote. Era muito legal, velho. Então é isso, Lucas. Então é isso, Jeff. Vai. Vocês querem fazer propaganda? A gente já fez propaganda demais. Já fez propaganda demais, a galera daqui a pouco fica irritada e não participa por birra. Então vamos embora. Então, deixa eu fazer uma pergunta, como é que tá aí? Tá bem as coisas ou não? Não tem bem em que sentido? Eu acho que. Eu acho que não pode falar assim aberto, Jeff. Foi uma pergunta muito generalizada. O concurso está acirrado ou não? Pergunta é essa. Ó, participe, que vocês têm uma boa chance de ganhar. Vamos lá, vamos. Não, mentira, teve. Tá bom, tá, o nível tá bom, mas dá pra ter mais gente. O nível dos poucos que participaram tá alto, mas aí, dá ó, pra ter mais gente. Tem chance de ganhar facilmente 3 amigos aí, ó, só vou avisar. Bom, então, pra vocês que querem. Pra vocês que gostam de boas probabilidades, participem. Acho que a gente se alongou bastante, então é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui porque a gente já falou muito sobre Fortnite e Coca-Cola.